doce como o mel da flor. E pra sempre vou te amar. Saudade. Os melhores CDs pra agradar você. DJ Rodrigo Saudade. Envolvendo você com as melhores músicas. Trio das Aparelhagens. Cheio tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara. Você me prometeu ser um bem de momento. E enganou ainda mais. Brincou com meus sentimentos. Por que agi assim? Eu menti. Me prometendo o céu, dizendo que me ama. E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta. Eu sinto do cheiro quando você me toca. Eu vejo mentira estampada em tua cara. Por que agi assim? Eu menti pra mim. Me prometendo o céu, dizendo que me. Cheiro quando você me toca. Eu vejo mentira estampada em tua cara. Trio das Aparelhagens. Cheio tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara. Você me prometeu ser um grande momento. Me enganou ainda mais. Brincou com meus sentimentos. Por que agi assim? Eu menti. Me prometendo o céu, dizendo que me ama. E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta. Eu sinto do cheiro quando você me toca. Eu vejo mentira estampada em tua cara. Por que agi assim? Eu menti pra mim. Me prometendo o céu, dizendo que me ama. Eu sinto do cheiro quando você me toca. Eu vejo mentira estampada em tua cara. Com DJ Rodrigo Saudade. E uma sequência incomparável. Incomparável com você. Galera GDC. Banda 007. Mostrei. 007. Passar 10 anos, mas eu vou. Você não me esqueceu e nem adianta.

007. No pop line você dá sinal, que tal? No pop line você dá sinal, quem sabe a gente se encontrar depois. Uma ficadinha só nós dois, imagine eu e você dando uns amassos no carro. Depois a gente sobe lá pro quarto, deitado a gente sua pra valer. No H de fogo deixa acontecer. Vem com os jazz, ó, ó, DJ Juninho, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. Vem com o DJ Davis, ó, ó, DJ Nandinho, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. Vem com os jazz, ó, ó, DJ Juninho, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. Vem com o DJ Davis, ó, ó, DJ Nandinho, ó, ó. Você fica toda molhadinha. Saudade da X7. Olhe pra nós dois. Ouvimos tanta coisa e calamos nosso amor. Olhe pra nós dois. O tempo vai passando, amor, não deixe pra depois. Passam as horas, momentos e nós jogamos fora minutos a sós. Preciso te dizer que eu sonho com você. E eu fecho os meus olhos e choro, e choro. E penso em você, em tudo que se foi. Olhando em seus olhos, imploro, imploro. Por favor, olhe pra nós dois. Ouvimos tanta coisa e calamos nosso amor. Olhe pra nós dois. O tempo vai passando, amor, não deixe pra depois. Passam as horas, momentos e nós jogamos fora minutos a sós. Preciso te dizer que eu sonho com você. Fecho os meus olhos e choro, e choro. E penso em você, em tudo que se foi. Olhando em seus olhos, imploro, imploro. Por favor, olhe pra nós dois. Alô? Saudade. Para de esqueceu, mas você não me convenceu. Eu sei que o seu amor sou eu. Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Mas você não me convenceu. Eu sei que o seu amor sou eu, mas você não me convenceu. Os sucessos e a melhor seleção você ouve aqui. DJ Rodrigo Saudade, produzindo os melhores CDs do estado do Pará. Sempre. Pra fazer o nosso amor reviver.

foi pra mim o dia mais feliz. Lembro com detalhes os momentos com você. As rosas mais lindas eu ganhei, e naquela tarde eu te beijei. Mas por um acaso o destino não quis. O que fazer sem você do meu lado? Eu não sei. O que fazer se o destino te levou? Eu vou me conter para não chorar e as lembranças vêm me machucar. Dói demais viver sem você. Sei que está em um lugar melhor, mas não é tão fácil para mim. Você foi e me deixou tão só aqui. Os meus pensamentos são você. Se eu pudesse, eu não dizia adeus e não deixaria você ir. Vídeos musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. Quero tê-la aqui perto.